Salvador, muito bom dia, papapá. Mike, Romeu Vitor, transfere. Tá visual na final da 17. Peguei o Mike, Romeu Vitor. Aguarde contato visual, continue na final da 17. O ajuste é 1-0 no meio. Continua na final, aguardando, Vitor. Para o táxi Gol 1260, 126, a bordo, autonomia de 3 horas e 10, alterna Salvador. 1219, Sola. Torre, frequência 1186, o ajuste 10, confirmando 10 no 7, 126 no POB. Fácil, Índia Alfa, ponto 0186, 1260, 10 no 7. O Orbe 5728 livrou. 5728, Axia Via Alfa, reportando para a Juliette. Via Alfa, reportando para a Juliette, 5728. Salvador é o 5734 do táxi POB 105, 3 horas, alterna Fortaleza. Webjet 5734, prossegue o táxi à retaguarda do Boeing da Gol via pátio principal em Índia Alfa até o ponto espera quando chama a torre na frequência 1186. Ok, segue o Boeing da Gol de via Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1186, o Web 7-3-4. O Maicon Romeu Vitor no solo aos 2-3. Vai pra qual hangar? Autorizado, backtrack e táxi via pista no 7 até a bata. Reporte livrando, Maicon Romeu Vitor. Portará livrando, viu, sobrado? Oi, Salvador, bom dia, Gono 260, ponto 10. Bom dia, Gono 260, autorizado a decolagem da 10. O vento 140 graus, 09 nós. Decola no 0, Gono 260. Afirmativo. Patango Lima, Kilo Zulu, voo instrumento cancelado ao Zulu 425, mantém condições de nível 085, só confirmando que permanece o sistema para pouso. Torre Salvador, bom dia, Web 5734, ponto de espera da 10, pronto. Ok, o Web 5734, alinha e mantém a 10. Alinha e mantém na 10, Web 5734. Mike, Romeu Vitor, sente. O Gol 2. 1260, decolado aos 26, chame o controle 120 decimal 8. 1260, contato radar na decolagem, suba para o nível 390 na saída Pulga Transão Caju. Pulga Caju 390, se possível coordenar o 370. Venta, aguarde. Obrigado. Papatango Julieta, Bravo Delta, serviço radar encerrado. 65 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível 090, chama agora o controle Aracaju, 120 decimal 3. B5734, decolagem autorizada, da 1-0, vento Lano 60 graus, 07 nós. Desde decolagem, 0734. Como é que chamou o solo? Aprovado 340, está autorizado para Guarulhos, decola da pista 1-0 com curva direita, saída é a da Leda Bridge, intercepta Upper Zulu no 6, após segue a rota do plano. O controle opera 1208, aciona 5014, Cotege. Quando o plano chama em posicionamento, confirmando é 08. B5734, decolado aos 28, chame o controle 120 décima 8, boa viagem. 208, obrigado, bom dia. Comente. Controle, bom dia, objeto 5734, decolou na sua escuta. Objeto 5734, vão ter contato radar na decolagem, sul para o nível 350 na saída Pucca, transição Zipá. Pucca Zipá, 350 subindo, 5734. Lima Quilo Zulu, chama agora o centro Recife, 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Meu sangue de bravo confirmando, regressão no Serra Nova e Serra Vitor. Aposto meu sangue de bravo controle. 207 para o Rio de Janeiro, 380, copia? Rio de Janeiro, 380, via Pêndulo 10, decola da 10, com curva direita, saída da Euleda Bridge. O controle Salvador, opera em 120, decimal 8, aciona 5004, cotejo. 060. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango, serviço radar encerrado. 57 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível 100 e chama agora o controle Ilhéus, 120, decimal 1. Oh. Quebec Sierra, Pátio 5, aguarde cópia. Alterna 125, decimal 45. Opa, Romeu, tanque de Bravo Controle. O Quebec CA confirmando apenas radial de Piauí em Piauí. Cinco zero, e a distância? 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, 5734, bom dia. Obrigado. Afirmo. Você não teria condição de fazer a saída por navegação própria? Então aguarde de coordenação com o controle, já retorno com um novo procedimento de saída. Vamos lá, Tânia Bravo, controle. Controle de Serra 90, Serra 90. Reposta lá para pouso. Bota lá no final, o tanto de abraço. Ele opera 120, decimal 8, aciona 5577, coteje. Identificação, desça para o nível 060 na chegada Mare, altímetro no 016. Descendo ao 060, web 6740. Quebec Sierra, confirme o PLB, autonomia e alternativa. Copiado, então, com a torre 1186 para acionamento táxi e decolagem, ajustado 10017. 10 no meio agora, confirmando. Firme a última aeronave que modulou a torre. Johnny, Kilo Quebec Serra e chame táxi. 3895, solo voltando. Ok, já coordenado com o controle nos passou que nesse mesmo instante o VOR já está operante, ok? Então o VOR voltou a operar agora a partir das 14h37, Zulu. O senhor prossegue na Dael. Copiado. Azul 4060, autorizado a final do procedimento ILS Axway, desça para 2 Alpés, altímetro no 0 no meia, reporte estabilizado. Autorizado o final do Axway, desça para 2000, reporte estabilizado. Objeto 6740, desça para 3 Alpés, altímetro no 0 no meia. Para 3000, Web 6740. Controle Salvador, muito boa tarde, 35220. 35220, boa tarde, acione identificação, desça para o nível 050 na proa Diamante, altímetro no 0 no meio. Ajustado o 0 no meio, até 50, 050, até 5000, na proa, até o Diamante. Ao final do hangar de mar, frequência livre. Confirme. 02, livre, chame táxi. Quem fala? conforme o seu cheque é o mesmo, e reporte no término, o 996. Ok, se o senhor avistar algum fiscal da Infraero, alguma viatura de cor amarela aí no pátio, informe o seu acionamento e manutenção, e a torre também está ciente aqui, ok? Objeto 9740, reduz a velocidade 200 mais. 200, 6740. Do outro 5220, poderia informar por gentileza o nosso número de propósito? Afirma. Oi? Afirma nada? 5220. É o número 3 na aproximação, 5220. O número 2 está agora a 13 milhas da posição Duna. 13 de Duna? Afirma. Autorização para a Duna da presente? Autorizado, desça para 3 ao pé, 5220. 6 mil pernas, pro de Duna, 5220, obrigado, Jô. 3191, confirme? Afirmativo, então 3191, o Galeão, Oscar, 340. 3191, nós já temos aprovado o 380, o senhor solicita uma nova coordenação? 340, autorizado, a final do procedimento LSX, 1-0, desça para 2 opens. Altímetro no 016. Segue traço na aproximação 8 milhas, Embraer 190. Cliente do tráfego descendo 2000, 6740, reportar estabilizado. Galeão 380 no 0, direito da Helena Bridge, Zulu 10 SMAP 208-5030, TAM 3191. Correto, quando pronto, chame para o posicionamento, confirma a posição. 06 chamará quando pronto, tá 3191. A localizadora azul 406. Agora torre 118 F1 Medusa. 18,6, obrigado. Torre Salvador, bom dia, azul 4060. Azul 4060, avistado, ajuste 10 no meia, autorizado pouso na 10, vento é 130 graus, 109. Pouso na 10, azul 4060. Solo, TAM 3895 para o táxi com 148 a bordo, autonomia 4 horas. Dana com 5. Indy Alpha até o ponto, saída quando chama a torre, 1-8-6. Indy Alpha, ponto de saída 286, agora. Salve Salvador, azul 4207, posição de primeiro mundo, com cheque em paramento. Após a banheira, TAM livre, chame táxi. Após a banheira, TAM livre, azul 4207. Tomará o, a proa Eco para evitar a final da 1-0. mantendo 510, vai aguardar a liberação do controle para prosseguir direto ao destino. O mesmo opera em 120 decimal 8 e o transponder é o 0137. Ativo, Tango India Bravo, informa um Embraer 190 da Azul na curta final da 10 e um Boeing 737 da Webjet a uma milha do externo. Informe quando pronto para decolagem. Já tá pronto, já tá decolando, tá fora do solo já, o Tango India Bravo, senhor. Ok, decolado então aos 47, mantenha a Pro Eco e aguarde transferência. Manter a proa eco. Eu posso setor na alerta aqui, senhor? Tome a proa norte da presente e aguarde transferência. Tá na norte, tá aguardando transferência, o Tome de Abraço. Ação. Chame pronto para a descida em Salvador, altímetro 1016. Da presente, voa na proa da rotatória. Z740, continue na final, aguarde pista livre, segue o Embraer 190 da Azul. Temos tráfego à sua esquerda, é um helicóptero Robson 44 com a proa norte, não interfere no pouso, aguarde autorização. Aguardando, 6740. Tango India Bravo, chame o controle, 120 decimal 8. 120, chama lá, grato. Nada. Oi, Salvador, bom dia, 338, 95, 0, pronto. 3895, ciente, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Informe o Tango India Bravo, mantenha o controle de 500 pés. E quando possível, informe o estimado para pouso em Espírito Santo. Estimado mais 35 minutos da presente, ó. É copiado mais 35 minutos. Azul 4060, seu solo aos 49, direito 219. Direito 219, 4060. Web 6740, livre pouso 10. Vento Lana 30 graus, 8 nós. Livre pouso Web 6740. Obrigada, é o Leda, após direto Porto Seguro. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5022 cotejo. Autorizado 340, Porto Seguro. Decolada 10, curva direita, na Dael Leda, após Porto Seguro. F28 ao controle, 022, transponder, volume 1777. Correto, condutor, chama em posicionamento, confirma a posição. 25. Sim. Solo Salvador, bom dia, às 4060. Não, vai, porta 11, Juliette Azul. Porta 11, Juliette Azul. Aquele Quebec Serra, está autorizado o táxi pela 17, reporte alinhado e pronto para decolagem. Decolagem. 3895, observe o pouso do Boeing da Webjet,